Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes! Boa tarde para todos! Boa noite, aliás, agora já é boa noite. Agora às 6 da tarde já é de noite. Bem-vindos a mais um Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje escolho eu. E já tenho aqui comigo o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Olá. Estás a fazer? Eu? Sim. Porquê? Estás a fazer? Estás a falar? Para que é isto? É para a televisão isto? É para a SIC? É para a televisão? É. É para a televisão? É para a televisão. Ah, pensei que fosse para a rádio. Não é para a rádio. Não, é para a televisão. Ah, qual é a televisão? É a Antena Web TV. Antena Web? Não gosto nada da Antena Web. Uma velha porcaria. Não gosto nada da Antena Web, eu. Uma velha porcaria. Olha, para que é isto? Está bem, antes de ver televisão mais. Televisão? Gosto da televisão, eu. Velha porcaria, televisão. Não gosto nada. Está bem. Mas a Antena Web não é para não. Hum? A Antena Web não é para não. Antena Web? Sim. O que é a Antena Web? É Antena Web? Não gosto, não. Antena Web não gosto nada. A bem porcaria também, Antena Web. Estás a falar para a Antena Web, tu? Eu estou. E porquê? Porquê estás a falar para a Antena Web? Não tem mais nada para fazer? Não. Não? Não. Também fazer nada é uma bela porcaria também. Bem, caros ouvintes, esta é a parte em que eu abro a janela e tiro alguém para a janela fora, porque, pronto, era assim, pensei que era o Nuno, mas devo ter visto mal. Não? Também não gosto de janelas, eu. Janelas é uma porcaria também. Pronto. Então vais passar a gostar, pronto. Está bem. Quando sentires o teu corpo leve a voar lá por fora, vais achar mais piada. Mas estás a falar para quem? É para a rádio? É para ti. Ah, é para mim. Não gostava de mim também. Essa é uma grande porcaria. Isso é uma barra porcaria também. Eu bem parecia. Está bem. Mas tu podes falar também, que eu gosto de ouvir. Isso eu gosto. Ouvir, gosto. Ouvir, ouvir é bom. Mas falar não. Falar é uma porcaria. Falar para a rádio. Pronto. Isto é um síndrome de qualquer coisa. Isto é o síndrome de Newton, não é? Quem é o Newton? Pronto. Nos momentos estamos assim, pronto, ele está num estado muito doente. Pronto, caros ouvintes, não sei o que é dizer, está num estado muito... Pronto, está doentinho, coitadinho. Não gosto nada, está doente também. Doente é uma porcaria, está doente, é uma porcaria. Ora, isto é uma coisa que estamos de acordo. É, doente é uma porcaria. Olha, vamos falar do Futebol Clube do Porto? Não gosto do Porto. Porto é uma porcaria, o Porto. Ora, precisamente, era isso mesmo que eu queria que tu dissesses. Não gosto nada do Porto. Era mesmo isso que eu queria que tu dissesses. Eu também não. Também não. Pronto. Mas vais falar agora? Não falas? Não. Porquê? Eu não apetece. Não apetecer também é uma porcaria. Não gosto nada de não apetecer. Eu concordo contigo. Eu também concordo com falar uma porcaria, pronto. Olha, gosto mais de música do que falar. Mete uma música. Eu acho que música é uma grande porcaria, sabes? Música não. Música não é porcaria. Gosto de música. Eu acho que é. Música é ficha. E agora ficamos aqui, pronto. Anda lá. Fala para a rádio. Eu não gosto de falar para a rádio, não falo tu. Eu perdi a vontade. Está bem. Acho que foi do almoço, me caiu mal. Pois. Mas o almoço já foi para aí 5 ou 6 horas. Pois já. Não gosto nada de almoçar, eu também. Almoçar não me ocorria. Mas que é mal. Pois, pá, eu tenho que ser. Que é para sobreviver, não é? Pois. Sobreviver também não gosto. Uma porcaria sobreviver. Verdade. Olha, vamos falar do Nuno Miguel. Nuno Miguel? Esse gosto. Esse já gosto. Oh, caraças. Tinhas que dizer que era uma grande porcaria. Que era para concordar contigo. Que é uma porcaria. Não sei, alto, acho que ele está a voltar ao normal. Quem? Era só a impressão minha. Ai, caros ouvintes, o que é que eu posso fazer com ele neste momento? Não podes falar, podes meter uma música a seguir. Não era suposto ele estar assim? Pois. O que é que eu posso fazer? Não gosto nada de estar assim também. Pronto. Então é assim, caros ouvintes, vamos ouvir uma música. Tens de falar sobre a história da música. Que eu não gosto de ter no web, mas tem umas coisas. Pronto, pois já. Então tens de falar sobre ela. Pronto, já lá ia. Não bate. Então está bem. Ele está assim, ele está adoentado, coitadinho. Pronto. Não gosto nada de estar adoentado. Realmente vocês olham para ele, tem uma aparência estranha, não tem? Pois. Ah, na rádio também se vê. Pelo menos olha assim para ti, realmente tem uma aparência um bocadinho estranha. Tens. Tu passaste por Marte, foi? Pensei que ele subia na televisão, pensei que na rádio não subia. Ah, mas esta rádio é diferente. Ah, esta rádio é diferente? E de lado? Diferente não gosto, eu gosto mais de lado. Pronto, lá estás ao meu lado. Gosto de estar do teu lado. Exatamente. Mas está diferente, é uma porcaria. Pronto. Isto é já um estado muito avançado do síndrome de Newton. Ora bem. Quem é o Newton? É ele. Não gosto nada dele. Pronto. Eu também não. Eu amo você. É essa? Quem eu amo você? Quem é essa? Eu. Eu amo você. Está bem. Pronto. Bem, aposto que neste momento mais de 100% das pessoas já desligaram o... Enfim, ou então já estão de fora para o sentido, já estão a ficar malucas. Pronto. Mais 100% não existe. Pois, não, mas mais de 100% porquê? Porque desligaram, voltaram a ligar e voltaram a desligar, percebes? Naquela, mas eu quero ouvir, mas depois... Ah, mas eu não consigo. Então está bem. Pronto. Bem, vamos à música. A primeira música que eu escolhi... bem, a primeira que eu escolhi, antes de mais, fui obrigado a mandá-la para o fim. Pois. Não sei porquê. Mas... Nem eu. Foi-me apontada uma arma. Não gosto nada de armas. De calibre 65.444. Se eu não mudasse, eles disparavam e pronto. Eu tive que mudar para o fim. Mas a outra escolha é uma música bem calminha, para ver se ele também serena um bocadinho. Pronto, está, pronto. A música chama-se Caminhando Até Ti. A música é... Agora? Sim. Vais caminhar até mim agora? É bom. Já estás ao meu lado. Está bem, mas vou caminhar até ti. Não gosto nada de caminhar também. Caminhar é uma porcaria. Cansa muito caminhar. Ah, pois cansa. Por. E até mim ainda mais. Pois, não sei, nunca te vi caminhar até ti, mas... Está bem. Pronto. Bem, mas dizia eu que... Pronto, esta música é cantada entre Rui Veloso e a Maria Leão. Eu escolhi esta música porquê? Bom, esta música faz parte da transição entre as 19 cassetes de vídeo e o mundo que seguiu, portanto, mais direcionado para a rádio e para as cassetes de áudio. Aliás, esta música tenho na 19ª cassete de vídeo e na primeira de áudio. Pronto, é mesmo a marca, a passagem tanto de um meio para o outro e depois acabei por ficar na rádio, não é? Esta minha escolha tem também a ver com esta passagem. Acabou por ser uma música importante, porque quando eu estava, portanto, já a gravar esta música, ou melhor, assim, para gravar, a ouvir e a passar esta música para uma cassete de vídeo, já estava a pensar, esta música vai ser um ponto de mudança para mim. Não sei porquê, mas esta música vai ser um ponto de mudança para mim. Eu sinto que esta música me transmite algo novo, que até hoje nunca nenhuma outra me tinha transmitido. Era como se já fosse uma espécie de... Como é que é explicar? É quando nós somos crianças, chegamos a um dia em que acordamos e pensamos, eu já estou mais crescido. E foi o que aconteceu comigo. Pronto. E então escolhi esta música. Vamos ouvir Rui Veloso com Maria Leão, Caminhando Até Ti. E vou ficar aqui na companhia de uma pessoa que diz que crescer é uma porcaria. Não gosto nada de crescer. Crescer é uma porcaria. Pronto. Quem é que vão crescer? Mas gosta dos cores tuas, cor eu. Quem é que vão crescer? Pronto. E vamos à música. O que é crescer? Vou dar-lhe a medicação. Acho que foi disso que ele esqueceu. Vou dar-lhe a medicação. Pronto. Quem é que vão crescer? Fui eu. Ah. Quem é tu? Sou eu. Quem estás a fazer? Estás a falar para a rádio? Sim. Está bem. Não gosto nada de rádio. Pronto, nem parecia. Vamos à música. Até já. Acordo assim, Olha, sabes quem é o cantor do Porto mais conhecido no país? Não faço nenhuma ideia. Não? Não. Já ouvis falar no Rui Veloso? Rui Veloso? Não, do Manuel Gaudêncio. Sabes quem é o Manuel Gaudêncio? Sei. Quem é o Manuel Gaudêncio? É o meu primo. É o teu primo? É. É? É. Quem é o Manuel Gaudêncio? É o meu primo. É o teu primo? É. O que é que ele faz? Não sei. É trolha? Acho que sim. Ah. Mas dizem que não. Não é trolha? Não sei. Mas eu vi-o nas obras ontem. Eu não. Não viste nas obras ontem? Não. Pois. Mas eu vi-o. Não posso ir por lá? Ah. Mas ele não é trolha, não é? Acho que sim. Mas dizem que não. Pois. Mas olha, há outro Manuel Gaudêncio. Sabes quem é? É o meu tio. Não, outro. Não sei. Um cantor. Cantor? Cantor. É um cantor. Cantor. Que as pessoas pensam que é do Porto, mas não é. Nasceu em Lisboa. Só veio para o Porto com 3 semanas. Ah, é? É o Manuel Gaudêncio. Não sei. Não conhece o Manuel Gaudêncio? Como é que ele veio para o Porto? Veio a pé. Com 3 meses? Com 3 semanas? Com 3 semanas. Isto em 1957. Eu já tinha 32 anos. Vim com ele. Eras grande? Era grande. Com 32 anos já sou grande. Agora és pequenino? Pois. Como é que ficaste pequenino? Porque a idade a gente vai crescendo. Ah, é? Mas me engasta. Pois ninguém. A partir dos 60 a gente vai mingando, não sabias? Ah, não sabia. Não sabias? Mas tu dizes já tens 71 anos. Pois já, mas eu não minguei. Tu não mingaste? Não. Pois não. Porquê? Não sei comer adubo. É. Adubo é bom? É. Não gosto nada de adubo, eu. Eu também não. Mas comes? Gosto. Pois. Mas não gostas, mas comes? Pois. Porque gostas? Sim. Ah. Mas sabes quem é o Manuel Gaudêncio, afinal? Não. É o meu primo. Não, o outro. É o meu tio. O outro. Não sei. Ah. É o cantor. O cantor? É isso. Bem de Lisboa. É o Rui Manuel Gaudêncio. Já sabes quem é? Não. É o Rui Manuel Gaudêncio Bungoso. Já sabes quem é? Guloso? É o Rui Bungoso. Eu também sou guloso. Não é guloso. É guloso. Jogou do Benfica. Ah, o filho. Benfica. Sabes quem é o filho? Não. O filho Manuel Gaudêncio. Ah. O filho do Gaudêncio. Que é o filho? O filho do Gaudêncio. Que é o filho? É um filho. É o filho. Tem o pai e a mãe. Mãe e o pai. Para ter, fazer esse filho, tens de ter um pai e uma mãe. Ah, também sou filho. Tu também és filho. Não sabias? Sou filho da mãe. Filho da mãe. É, do filho da mãe. Valendo filho da mãe, tu. É. E agora? Não sabias? Não. Mas sabes quem é o Gaudêncio? É o meu primo. Não, o outro. É meu tio. O outro. Ah, não sei. O cantor. Cantor? Quem é um cantor? O cantor é aquele que canta. Ah, e canta? Canta e faz cantos no futebol. Ah, também. Marca os cantos. É o cantor. Ah, também. Não sabia. Mas cá se eu saber. Hoje já estás a saber muita coisa, já viste? Olha, na semana passada marcaram muitos cantos. Quem? E gols também. Quê? Deu coisa. Ah, não Benfica. Vi. Pois. Benfica, não gosto de Benfica também. Eu gosto. Mas eu não. Eu não gosto do Porto, uma grande porcaria. Porto é uma porcaria também. São todos uma porcaria. Pois é. Pois. Olha, sim. E então o Gaudêncio? O Gaudêncio teve um CD, o Rui Bonoso. É o Rui Manuel Gaudêncio. Sabia. É de Lisboa. Não sabia. Mas cá sem saber. Veio para o Porto. Ah, sabia. É. Veio de Lisboa para o Porto. Veio a pé. Bem. E o Rui Manuel, o Gaudêncio, e ele lançou um álbum em 2003. Ah, lançou? Lançou. Junto de longe? Não sei. Mas lançou o Rui Bonoso Acústico. Se não era assim o nome, era parecido. E nesse, por acaso, para mim é dos melhores álbuns portugueses da última década. E na, também. E... Hã? Para mim também. Nunca ouviste? Pois não. Ah? Mas também mesmo. Por isso é que gostas? Pois. Pois. Pois. Se eu ouvisse, não gostavas nada. Pois. Se calhar não. Se calhar não. Pronto. E então ele lá nesse álbum tinha uma música que eu nunca tinha ouvido. Não sei se é original da altura ou se é da anterior ou não. Mas é uma música que me diz muito porquê. Posso dizer? Não. Não deixas? Deixo. Está bem. E então, tu deixas uma música do Rui Veloso, eu vou-te responder também com uma do Rui Veloso. Copião. O que é um copião? É um gajo que copia. Ah? O que é copiar? Copiar é mesmo cantar. Fazer igual. Fazer igual. É. Não gosto nada de fazer igual, eu. É? Estás a fazer igual? Não, não estou a meter a mesma música. Não é igual. Está bem. Ah. Pronto. E então ele lançou uma música. Porquê é que eu gosto? Lançou música com CD? Não sei. Agora não sei. O que é um CD? É uma coisa redonda. Que tem músicas. E um buraco no meio. Então foi as duas coisas. Será que foi uma bolacha? Não, foi um donut. Se é uma coisa redonda com bolacha no meio, foi um donut. E então, ele lançou o CD com o donuts como extra. E nesse CD vinha uma música que eu gosto. Porque eu comentava muito essa música com uma amiga minha. Entretanto, ela já casou. na eventualidade de ela estar a ouvir isto, os meus pêsames. E então, eu falava muito sobre esta música com ela, porque ela era um símbolo, um exemplo daqueles amigos que o tempo vai passando e a gente nunca os deixa de lado, nunca se esquece deles, nem eles de nós. Estás a perceber? Sabes não. O que são amigos? Sim. Então estás a perceber. Mas não sei o que é deixar de lado. Deixar de lado? Estás a malado? Eu sou um malato? Eu sou um malato? Não. Ah. Estás ao meu lado. Estou ao meu lado. Eu gosto de estar de lado. Diferente é que não. Já, mas os amigos não se deixam de lado. Tu és meu amigo. Pois. Então, espera aí. Assim já está muito diferente. Mas não gosto nada. Está diferente. Vira-te de lado. Assim, está bem. E então, eu gostava dessa música. Ela também gostava. E além de falar, de pensar nela, isso também faz lembrar todos os amigos que nós nunca esquecemos. Estás a perceber? Mas não é só esse significado desta música que segue na minha primeira escolha de hoje. É porque eu, anteontem foi domingo, não foi? Pois foi. Não gosto nada de domingo também. E eu estou no domingo e eu visitei. Sabes quem é que visitei? A mim. Não. Foi? Não, de tarde. Ah, e não. Não sabes? Já ficar a saber. Visitei aquela que foi a minha professora na primária. Não. Já viste? Já foi. Acabei a extração primária há 75 anos. Mas lá, desde 1935 não havia. A sério? Acabaste há 75 anos? Há 75 anos que acabei a primária. Sim. Em 1935. Sim, senhor. Sabes o que é? Escola primária? Sim. Está bem. Anda lá. Andaste na escola primária também? Andei. Está bem. Gostaste? Não. Pois, ninguém. Não fui até o sexto. Mas a primária não vai até o sexto? Pois não, vai até o quarto. Ah, então sabes umas coisas? Sim. Pronto. E então eu. Sei contar até 6. Sabes contar até 6? Sim. Pronto. E eu fui visitá-la. E essa também é uma boa imagem daquilo que se pode deixar desta música. Nunca me esqueci de ti, porque no fundo nunca me esqueci da minha pessoa da primária. Lembro-me dela praticamente todos os dias, sabias? Não. Ficaste a saber? Pois fiquei. Então vamos à música. Vamos à música. Que, sabes quem é que vai cantar? É o meu primo. Não, o outro. É o meu tio. O outro. É o cantor. Sim, o Gaudêncio. Ah lá. Então vamos ouvir o Gaudêncio. Nunca me esqueci de ti. Eu também não. Pois. Tua porta devagar, olha o sol mais uma vez. Como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolável. Não podia ser de outra maneira. É sorte, é sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. A memória da paixão é a lua fim da tarde, é a brisa onde adormeço, quente como a tua mão. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Não, não, não, não, não. Nunca Já voltei à minha normalidade, acho que agora me vai ficar esquisito, não sei. Olha, para aí, eu disse mais melhor um bocado. É de certo. Era Rui Bonoso, o concerto acústico, o nome do cedo do Donuts. Ah. Está bem, pronto. Podes falar. Disseste mais neira, foste mal criado. Eu não gosto nada de ser mal criado, eu. Pronto, mas foste. Não fui. Próxima música, antes de mais, os meus sinceros pedidos de desculpa pelas mentes que já deixamos assim às voltas, pronto. Enfim, vamos à música. A terceira música desta emissão e a minha segunda escolha é brasileira. Pronto. Gosto nada do Brasil. Ah, eu gosto. Eu não. Eu gosto. Eu nunca fui lá. Eu também não, mas eu gosto. Mas eu não gosto. Pronto. Uma barroquaria ao Brasil. Está bem. Tá bem. Mas dizia eu que vamos chegar com uma música de alguém que pensa muito. Não, eu? Não, é o Gabriel Pensador. Ah. É o Gabriel Pensador. Que anda à procura de uma gata, mas só tem cachorro. É, pelo menos aquilo que ele diz, não é? É o cachorro, o vira-lata. É como se chama esta música. Ora bem, esta música... eu vou fazer uma pergunta, ele vai responder uma coisa qualquer esquisita, mas pronto, vocês já sabem qual é que é a resposta. Eu já falei, por acaso, nos meus audiofilmes. O que são audiofilmes? Já sabia, pronto. Audio filmes são filmes, mas em áudio. Ah, tu falaste? Na semana passada. Pois foi. Olha, que até teve três sequelas. Não, duas sequelas. Um original e duas sequelas. Parte 1, parte 2, parte 3. Pois. Era a guerra entre os animais. Exatamente. Eu sei umas coisas, estás a ver? E que se chamava Batalha Final. Não gosto nada da Batalha Final. Uma porcaria a Batalha Final. Pois. Nunca ouvi. Pois, eu também não. Mas é uma Batalha Final porcaria. Pois. Acho que sim. É. Pronto, esta música também fazia parte dessa banda sonora. Gosto mais de Donuts. Também. Que o Rui Bonoso lançou em 2003. Ah, eu não sei se lançou esse. Se foi esse ou não, mas eu gosto muito que tem recheio. É? É? Podes falar, da rádio. Não gosto da rádio, mas podes falar. Pronto. Esta música também faz parte dessa trilogia, digamos assim, desses três filmes. Ou desses três audiofilmes. E eu escolhi esta música, pronto, também tem muito a ver, assinala muito a minha passagem. É assim, foi de facto uma altura muito importante da minha vida, porque esta música, é assim, eu nunca tinha ouvido uma coisa do género. Nunca tinha ouvido uma coisa, e acho que quem ouve pela primeira vez Gabriel Pensador fica como admirado, porque ele tem letras muito originais. Tem letras muito diretas, muito... muito originais, e ouvir uma música destas. Eu lembro perfeitamente deste cenário. Foi numa sexta-feira à noite, em que eu estava a gravar o tal audiofilme, e à procura de músicas que pudessem corresponder àquilo que eu estava a pensar na altura, ou a falar na altura. Sim, porque a única voz era a minha. Dobrada, não é? Ele fazia assim umas coisas engraçadas com a garganta, e ser assim umas vozes diferentes. Oi. Mas já te disse, não gosto diferente. Pois, eu sei. Pá. Eu também não, mas teve de ser. Está bem. Pronto. É o Galvão, o que vamos ouvir? Não. É o Gabriel Pensador. Está bem. Também começa por cá. É bonito. Não, começa mais por lá. Por cá? Por lá. Está bem. Começa no Brasil, depois é que chega aqui, não é? Não, mas eu não gosto do Brasil. Uma porcaria o Brasil. Então, pronto. Não sabes que é o Gabriel Pensador português, pronto. Ah. Mas em Portugal não há pensadores. Está bem. Quem é Tina Arena? Tina Arena? Sim. Não é Tina Arena, é Tina Arena. Tina Arena. Lembraste dela porquê? Porque lembrei-me. Ah, pronto. Anda lá, fala. pronto. E então, sem dúvida que esta música é muito especial para mim. E depois tem outra coisa, que é o facto de ser uma música diferente e proporcionar aos nossos ouvintes música diferente. E uma grande recordação, que esta música já tem... Se é música diferente, claro que proporciona aos ouvintes música diferente. É importante. E esta música já tem pelo menos 10 anos. Portanto, já é também uma recordação. Espero que gostem. Depois desta música, vamos para um pequeno intervalo. O que é um intervalo? Gosto nada de intervalo, viu? Olha, a maior parte das pessoas também não é engraçado. Pois. Se por acaso gosto. Só gosto do Antena Web, mas gosto. Oh. Não gosto.

quem foi o padre do teu casamento? Não. E do casamento da tua mulher, sabes quem foi? Sei. Quem foi? Foi o meu primo Gaudêncio. O teu Gaudêncio também é trolha e padre? Não é padre trolha? É. Ah, que giro. Nas horas vagas é trolha. Ele já foi à televisão fazer dizer que é padre trolha? Não. Porquê? Tem vergonha. Tem vergonha? É. Quanto tempo pensas estar casado? Uma semana. Ah, pois. Para a semana casaste com o homem. Pois. Quem vai ser o homem? Vai ser o Nuno. O Nuno? Sim. Não gosto nada do Nuno. O nome foi o Nuno. Eu também não. Olha. Mas é o único a casar comigo. Pois. Porquê? Não sei. Então vamos ouvir outra música agora. Não quero. Não queres ouvir música? Não. Então vai-te embora. Como vou ouvir eu. Pronto. Tu também há. Também há. Olha. Então eu vou falar, vou falar sozinho. Não gosto nada de falar para a rádio, mas obrigado-me. Está bem. Vou responder com uma música de hip-hop, vou responder com outra de hip-hop. E também cantada em português. Só que é portuguesa. Não é brasileira. Porque o Brasil não gosto nada do Brasil. E então, é portuguesa, de um grupo de Porto, e chama-se Mind the Gap. Mind the Gap, que é também as letras, as três palavras que se leem, no metro de Londres, por exemplo. E porquê? Porque Mind the Gap é, tenha cuidado à distância, né, no caso. Que é para as pessoas não se aproximarem muito do metro, para não serem atropeladas. No outro dia em Londres... Ai, não tinhas ido embora? Eu fui, mas voltei, tive saudades tuas. Ah, está bem. Não gosto nada de ter saudades, eu. Também não. Pois, então porquê é que tiveste? Apeteceu-me. Ok. Apetece-te muita coisa hoje. Apetece. E coisas que não gosto, então, é como apetece. Ah, é? É. Falar para a rádio é uma delas. Também não gostas? Ah, eu gosto de falar para a rádio. Eu não. Eu gosto. Oh. E eu estou lá em Londres, tem aquela coisa a dizer, Mind the Gap. Falas muito para quem não gosta. Hã? Falas muito para quem não gosta. Não gosto? Eu não gosto, mas só obrigaste-me. Pois obriguei. Pois, então tenho que falar. Então vá, fala. Então deixa-me falar. Está bem. Cala-te um bocadinho. Está bem. Estou calado. Ouve não falar, por acaso. Não. Em Londres, pode haver a distância para o metro, mas ainda na semana passada, houve porrada. Não viste? Não soubeste disso? Partiram vidros, queimaram as coisas, os estudantes. Porque vão pagar o triplo das propinas a partir de 2011. Ou 2012. Acho que é 2011. Achas isso bem? Pagar o triplo das propinas? Acho que sim. Achas bem? Porquê? Acho que se não estudássemos éramos mais inteligentes. Se não estudássemos? Sim. Então não devíamos ir para a faculdade. Exatamente. Então porquê é que achas bem pagar propinas? Quero para as pessoas saírem da faculdade. Exatamente. Está bem. Tem lógica. Tem. Eu gosto de ter lógica. Eu também gosto. Sabes que é a lógica? Sei. O quê? É um pensamento que vai de princípio ao fim com a mesma linha. Pois é. Não é que aprendeste isso? Inventei agora. Está bem. É bonito isso. Mas é verdade. Diz outra vez. Eu não lembro. É um pensamento que tem uma linha de princípio ao fim. Não foi assim que disseste? Foi não. Deixa lá. Olha, e então, os Mind the Gap, em 90, acho que foi em 97. Foi em 97. Foi o primeiro álbum deles, chamado, como é que chama? Sem Cerimónias. Não é o teu caso, hoje já foi uma cerimónia. Já, foi um medo. Mas agora vamos ficar sem cerimónias. Faz conta que não casaste. Pronto. Faz conta que só a tua mulher é que casou. Com o padre. Com aquele que tu não sabes quem é. Ah, é o Gaudêncio. É o Gaudêncio. O Gaudêncio. E então, sem cerimónias, na faixa 5, acho que era a faixa 5. Não, por acaso era a faixa 4, quase que acertava. E na faixa 4, tinha uma música que fala novamente sobre amigos. Já viste? Que engraçado. Na minha primeira escolha também falei sobre amigos. E agora vou falar outra vez. Mas tu disseste que não gostavas de amigos? Pois não. Por isso é que estou a falar deles, que é para os criticar. Mentiroso. Eu não sou mentiroso, não gosto de ser mentiroso. Não gosto de mentira, eu. Uma porcaria, mentira. Está bem. Pronto. E então, eles, na faixa 4, tinham uma música chamada Falsos Amigos. São fingidos. Estamos protegidos contra inimigos. Não, o título não era esse todo, mas era Falsos Amigos. Só que eu não sei nos versos. E eles criticam. É, criticam os amigos. Dizem que não se importam nada com o que eles têm inveja deles. Olha, no canal 2. Também houve um gajo que fazia isso. Quem? Nuno Miguel. Não cantava nada, fogo. Mas eu não ouvi nada do Falsos Amigos. Ouvi Fartos Amigos. É a mesma coisa. Não é nada. Falsos não é farto. Mas ele dizia que os amigos teriam pelas costas. Não. Então teria pelos braços, era? Sim. Ah, está bem. Pronto. E então eles lá na letra também dizem que dispensa a vossa inveja. Inveja que é uma loja que vende cerveja. E à beira do Gaudêncio. Pois é. Pois é. Eu gosto de ir lá. Essa gosto. Eu também gosto. Pois. É bom, não é? É bom. É bom. Olha, sabes o que é bom também? Não vires Mind the Gap. Toma lá. Sabes porquê? Não. Porque me apetece. Toma lá. Pronto. É para todos aquelas pessoas que não são nossas amigas. Mas que são. Mas não são. Por isso é que eu não gosto de amigos. Percebeste agora? Não. Pronto. Então ficam falsos amigos para ti. Está bem. Está bem. Obrigado. vossos amigos não preciso. Dispensa a vossa inveja, nunca hei de vos ligar. Puto, seja pelo que seja, quem fala nas minhas costas respeita-me a cara. Para serem porcos a sério, juntem-se logo a uma vara. Quem é meu amigo, eu reconheço e respeito. Agradeço por tudo, guardo sempre no meu peito. Não tem jeito nenhum, já me conheceres agora, porque viste uma foto nossa no jornal há uma hora. Em terceiros não me interessa, estão condenados ao desprezo. Não passam de inimigos disfarçados, falsos, invejosos até aos ossos, hipócritas. Dás-me uma mão, com outras fetas-me nas costas. Respostas para as minhas perguntas eu procuro. De futuro já sabes, desiste porque eu estou seguro. Falas do que não sabes, só causas entraves. O respeito por ti caiu como na Amazônia árvores. Todos tivemos a não ser eles próprios. Falsos como notas, 5 mil nojentos, como mictórios, penetram-se como supositórios. Eles chegam a ser tão impessoais como cartórios. Falsos amigos, verdadeiros inimigos, é igual, era normal. Agora quero juntos com pimenta e sal. Na mesa, mas debaixo de vidas, como um cacho de bananas, comido por macacos nas Bahamas. A aura que emanas não me convence. És baixo como o Prince, confiei em ti, tu és o que me pertence. Falsos amigos estão fingidos, estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham os sentidos, trazem sentimentos distorcidos. Falsos amigos estão fingidos, estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham os sentidos, trazem sentimentos distorcidos. Falsos amigos. Um amigo não te apresenta faturas pelo que faz por ti. Tem respeito, não se esconde quando se ri. De ti caguei para ti. Sou real e verdadeiro, hoje sou herói. Mas ainda ontem era azeiteiro. És fuleiro, estranho, como um estrangeiro. Sou dono do meu mundo no qual tu és forasteiro. Não tem significado, o que tu dizes está errado. Devia saber que não vales um estão furado. Por outro lado estou contente, agora está assente. Não vou em conversas, não precisam de ter pressas. Tanta graça que dás, tunarias as nuvens pretas. Antes não era assim, porque tu só tens tretas. Outros são o contrário, dando tudo bem, agora tudo mal. São tão vulgares como água no arroçal. Querem a tua ajuda, mas não te dão hipótese. Dão uma mão, mas não passa de uma prótese. Um amigo não te defende e elogia com a mentira. Ofende com a verdade, por muito que esta te fira. Um amigo não finge que não te conhece num dia. Por não pedir um favor, sabe que precisa. Falso quando te vejo, um escorpião foi má ideia. Assemelhas-te a uma aranha, espera na sua teia. És falso com duas caras, duas poses, duas atitudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gato de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gato de grama, mesmo que nos chamem. Falsos amigos estão fingidos, estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham dos sentidos, trazem sentimentos distorcidos. Falsos amigos estão fingidos, estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham dos sentidos, trazem sentimentos distorcidos. Falsos amigos. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Eis um rasgo de normalidade no nosso programa. O que é ser normal? Pronto, não são os segundos, mas eis um rasgo de normalidade. Né? Depois já voltamos à fora da normalidade. Pois. Conhecem, estimados ouvintes, Latricia McNeil? Pronto. Latricia McNeil é uma cantora, eu não sei exatamente a nacionalidade dela, mas é... eu acho que ela é mesmo inglesa. Pronto. E ela... começou a sua carreira em 97, se não estou em erro. E em 99 lançou um tema que fez muito sucesso e que chegou a um canal que me deixa muitas saudades. Já não existe. A Só Música. Exatamente. Eu sei. Já não existe, eu mas... eu gostava de Só Música. Eu também gostava de Só Música. Pois. O som é bonito, o som. É, e a música também. Sobretudo quando chove. Pronto, também. Bem. Pronto. Mas de música não gosto. Está bem. Eu já gosto de música. Também. E como quem manda aqui sou eu... Pois. Pronto, então, esta música eu decidi escolhê-la porque vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, à primeira cassete de vídeo. E esta música transmitia, desde o princípio, há uma coisa que me faz muito bem à alma. E a melhor designação que eu tenho para ela é frescura. Um vodka fresco? Também pode ser. Está bem, vou buscar. Está bem, vai. Ele vai buscar aqui a vodka fresco, pronto. É para ele que eu sou anti-álcool, ele lá que não sabe. Mas eu também não sei o que é anti-álcool, por isso vou ver na mesa, sabe, para fazer à vontade. Mas dizia eu então que esta música transmite-me frescura. Pronto, já chegou. Podes entrar então. Pronto. Tens aqui o vodka fresco. Pronto. Eu agora vou pôr aqui uma musiquinha e já vou beber. Está bem. Pronto. Pediste frescura? Pois, pedi frescura. Está bem. Podia ser água, faz-se melhor. Água eu gosto, vodka é uma porcaria. Eu por acaso gosto mais de vodka do que de água. Corresponde mais até ao nosso estado de espírito, não é? O que é espírito? Não sei. Está bem. Pronto. Enfim, bom. Vamos ficar então. Ah, como eu dizia, esta música de facto transmite-me essa frescura. Aquilo que se pode chamar de paz de alma. Não sei, era uma música alegre. Eu desconheço a letra da música. De facto, desconheço. Por não perceber inglês. Mas é uma música que de facto me transmite muita calma, muita paz. Talvez por eu ter ouvido esta música de manhã, transmite-me. Faz-me lembrar. Esta música de 99 faz-me lembrar uma coisa que acontecia muito em 2007. Agora, claro está, em 99 não conhecia essa realidade. Faz lembrar, por exemplo, eu na altura estava a estudar na faculdade e então faz lembrar muito aquela altura em que eu saía às 7 da manhã. Tu foste para a faculdade com 68 anos? Fui. Está bem. Em que eu saía, portanto, de propósito às 7:30 da manhã, 7 e meia da manhã, e ia tomar um pequeno almoço. Eu só entrava às 9. Mas apetecia-me, de facto, tomar um pequeno almoço assim muito cedo e sentir o fresco da manhã. Com muita calma, com muita serenidade. O caminho que eu fazia em 10 minutos passava a fazer em 20 minutos, porque ia com muita calma. Era um caminho com muitos jardins à volta. Então eu lembrava-me muitas vezes desta música, mas não sabia como é que se chamava. Nem quem é que a cantava. Na semana passada encontrei-a. E hoje partilho convosco. Ela viu-te? Viu. Encontraste-me na rua? Encontrei. Também. Partilho convosco agora Latricia McNeil, é a minha última escolha da edição de hoje. Latricia McNeil com 365 days. 365 dias? Exatamente. É quantos dias tem um ano comum? É. Ah! Que giro! É. E agora? E sabes como é que se chamou? Sabes como é que se chamou o ano que tem 366 dias? É bissexto. E o 367? Não existe. É bissétimo. Ah! Pronto. Gosto mais de bisavós. Pronto. Eu tenho bisnetos. Eu também. Ah. És muito, muito novo para ser bisavô. Não sou nada. Se tu tem um ano. Sim. Que? Foste pai aos 10? Não. Então, aos 11? Fui pai aos 20. Aos 20? Sim. E depois? Os meus filhos também tiveram filhos aos 20. Também pertencem ao Gaudêncio? Pertencem. E... 20 mais 20 ou 40? Pronto, e depois os meus netos também tiveram aos 20. 60. Pronto. Aos 60 anos foste avô. Quer dizer que os teus netos foram pais aos 10. Não. Não, aos 40 anos foste avô. Aos 60 bisavô. Está bem. Ah, vês? Pronto. Isso é que é produzir. Não se queixam a falta de produção. Exatamente. Sabes qual é o país com pior produção na Península Ibérica? É Portugal. Ah, pois. Também só há dois países. Qual é o outro? É a Bonalândia. Não conheço. É. Está bem. Era a Espanha, mas eu comprei. Espanha é uma porcaria também. Não gosto de nada, eu. Está bem. Se eles te ouvem. Mandam para aí os toritos. Está bem. Eu gosto de toritos. Eu também. O que são? São os animais, assim, grandes. As girafas? Sim, também. Está bem. Também. Está bem. Também são. Vamos à música. Latricia McNeil com 365 dias. Ou, se preferirem, 365 days. I remember what we used to say. standing on solid ground. I don't understand. When did we go wrong? And I can't imagine where will I be. Acrescentar informação ou por vezes corrigir. Lembra-se da semana passada? Não quando... é corrigir, mas é corrigir de vez em quando. É de vez em quando. Tá, lembra-se da semana passada? Não, esqueci-me. Quando estivemos a gravar também este programa, que é uma porcaria. Não me lembro. Não te lembras? Não. Mas olha, eu na semana passada falei muito nos prémios da MTV. E tive sempre a dizer mal, dizia sempre MTV European. E não é. MTV Europe. Que é os prémios da MTV Europa. Entendeste? Não gosto nada da MTV também. Eu gosto. Pronto. MTV... Passa muitos filmes. Muitos filmes, MTV. Sim. E documentários da vida animal. Também. Isso já gosto. Começou um outro dia chamado Grande. Olha, outro dia vi um documentário sobre ti. O quê? Foram lá os meus primos todos, macacos. Eu ia dizer, estás em vias de extinção. Aí, quem é? Tu. Qual, né? Eu. Não. A sério? Que raça? Mas foi um documentário sobre mim que iam tomar os macacos todos, os elefantes. Pois foi. Os meus irmãos. Tu conheces os meus irmãos. Pois conheci. É, gosto. Viste o Zé lá? Sim. É bonito, é Zé. Grande. A minha mãe diz que é o mais bonito de todos. A minha mãe também já tem 110 anos, não sabe o que diz. Pois, eu acho que és tu. Achas que eu sou o mais bonito de todos? Acho que sim. Por isso é que queres casar comigo? Exatamente. Está bem. Na próxima semana. Mas tu não és macaca para eu casar contigo. Pois não. Então. A gente casa na mesma. E deixam? Deixam. Se não deixarem, eu faço com que deixam. Que vais bater? Claro. Vais mal, também. Bato com a bengala. Não gosto nada de bater. Ah, eu gosto. Quando a bengala purifica tudo. Exatamente. Pois é. Olha, e então, além de eu dizer MTV European, em vez de dizer Europe, não sabia dizer o nome do melhor artista europeu. Ganhou o Best European Net. Foi o italiano. Foi o Marco Mengoni. Ah, foi na neta? É também na MTV? É? Certo, a primeira coisa da neta, não era? Act. Best European Net. Não sei o que é Net. Não gosto de Net, eu. Olha, sabes, que o sabes quem é o Marco Mandoni? Sei. Eu não. É o meu vizinho de cima. É o teu vizinho de cima? É. Mas não tens ninguém a viver em cima? Tenho. Ah, tenho? Tenho. O quê? No teto? Sim. Ah. Não, mas... por cima do teto. Por cima do teto? Sim. Mas quando chove o homem deve apanhar a chuva. Apanha muita. E deixam? Não. Pois. A gente mandou para a casota. E esse Marco Mangoni? É um cão que vive por cima de ti? Não. Mas o Marco Mangoni não é cão. Não. Não falava com a gente. Mas a gente manda como tu, é? Como tu? Como tu? Ah. Pois. E ele tem 21 anos. Ah, tem? É novo. Mas e ganhou já o Best European Net. Também, o melhor artista masculino foi um 16 anos, por isso. Está bem. Isto hoje em dia a juventude pensa que é gente importante. Acho que sim. No meu tempo não era assim. Também não. Nasceu no dia de Natal o Marco Mangoni. É engraçado. Foi? É engraçado, não é? Sabes quando é o dia de Natal? Sei. Quando é? É o dia que nasceu o Marco Mangoni. Pois é. 1978. Agora quando forem fechar Natal... É o dia do Santo Mangoni. Exatamente. É? Dia de Natal é giro, eu gosto de Natal. E eu falei também no World Stage... Olha, vou dizer uma coisa séria. O quê? Sabes uma coisa? Não disseste? Sabes que antes de Jesus Cristo morrer já se fechava a Páscoa? Sério, é verdade. Era da libertação de Israel. Ou melhor, da Judeia. Como é que sabes isso? Visto hoje, num documentário. Eles podem ter dito mal, tu não estavas vivo na altura para ver. Pois não. Então como é que sabes? Porque eu confio neles. Eles disseram isso hoje. Mas não deves confiar em ninguém. Já te ensinaram isso? Não. Eu sinto agora. Mas tu não sabes nada. Pois não. O não saber é que não digo se eles fecharam a Páscoa antes ou não. Porque não sei. Se não sei, estou calado. Já esqueceste tudo. Mas eu não sei. Não estava lá. Eu tenho 85 anos. Não tenho 2085 anos. Está bem. Então vai dormir. Não apetece. Não gosto nada de dormir também. Dormir faz mal. Então vá, continua a apresentar. Então, por exemplo, não gosto nada também de apresentar. Eu falei na melhor atuação mundial, mas não era a melhor atuação mundial. Mentiroso. Pois sou. Também, desculpa. Não gosto de mentir. Por isso é que eu estou a corrigir. Também. E então, eles têm lá um palco MTV chamado World Stage. E o prémio chamava-se Best World Stage Performance, que era a melhor atuação nesse palco chamado World Stage, que é um palco próprio da MTV, que eu percebi. E fui ganhar um Tokyo Hotel. Yay! Não gosto de Tokyo Hotel. É uma porcaria também. Eu gosto. O vocalista até disse assim, tu peço desculpa às outras bandas, mas os nossos fãs são os melhores fãs do mundo. Isso era bom. Isso era bom para casar contigo. Era. Era. Eu tenho assim umas tendências esquisitas. Sempre tinha umas furgonas em casa, para o chão. É verdade. Olha, dava jeito. Dava jeito. Era. Casar com... Como é que o homem se chama, o rapaz? É o Billy. Billen. Billy. Billy. Billy. Ah, Billy. Mas ele é alemão. Isso não é nome alemão. É. Os Tokyo Hotel são alemães. Eu sei que são alemães. Mas os da Alemanha falam já mais à frente. Olha, na semana passada, também falei sobre o Soares e o Cunhal. O debate do Mário Soares. Ah, sim. Já está bem, mas... Sei. Sabes porquê que deu no sábado anterior na RTP Memória? Não. Porque tinha feito 35 anos o debate, 6 de novembro de 1975. Foi o debate e fez 35 anos. Temos que assinalar essas coisas para parecer que somos inteligentes. Fala por ti, eu sou inteligente mesmo. Tu é que não? Ah, és? Eu sou, tu é que não. Porquê que eu não sou? Olha, não sei. Porque eu não gosto também de ser inteligente. Teve 3 horas e 40 o debate entre o Soares e o Cunhão. Ficaste a saber agora. Hoje estás sempre a aprender. Pronto, e agora já vou acabar com as seleções. Lembra-se de eu falar do Porto Benfica, que iam fazer o desempate? Estou a falar de desporto agora. Sim. O basquetebol. Ah, mas antes de falar de desporto, vais-te fazer uma correção. Eu? Estás a ver como não és inteligente? Eu? Pois. Eu sou eu. Não, não és. Sou eu. Porque tu disseste a geneira na semana passada e agora não ias corrigir se eu não te lembrasse. Então o que é que... Ah, pois não. Ah, pois foi. Aquela última música que os Westlife cantaram depois. Qual era? Não sei. Eu não lembro. Mas era do Terry não sei quantas. Tu disseste Terry Clark e não era Terry Clark. Era Terry Jack. Pois. Estás a ver? Se eu não falasse, lembravas disso? Não. Então não és inteligente? Sou. Não. O inteligente aqui sou eu. Inteligente não quer dizer que me lembro tudo. Eu tenho melhor memória que tu, apesar de ser mais velho. Está bem, mas eu sou mais inteligente. Toma. Porque eu não gosto de ser inteligente? Como é que chamava a música? E também não gosto de lembrar de tudo. Do Westlife? 2-0. 2-0 chamava a música? Não. Então? Caesar in the Sun. Ah, temporada ao sol. Estás a ver? Eu sei traduzir em inglês. Eu também. Sou inteligente. Eu também. Então somos dois inteligentes. Não, mas eu sou mais do que tu. Não, porque eu não gosto de ser inteligente. Está bem. Então como é que chamava o homem? O homem? Terry Jack. Terry Jack? Sim. Está bem. Olha, e tô agora... Hã? Tu olha, é lindo. Eu estou um bocado era feio. Mas eu estou agora já vi a vodka, já me parece lindo. Ah, lindo e bonito. Sabes que é bonito? É um bacalhau frito. Olha, e então no desporto, o Porto jogou outra vez com o Benfica, para o desempate tinham ganho 2 jogos. O Porto tinha ganho em hockey e futebol, e o Benfica tinha ganho handball e basquetebol. No sábado jogaram outra vez em basquetebol para o campeonato. Ganhou o Porto. Oh. basquetebol. Não há empates em basquetebol, como é que haviam de empatar? Não sei. Pensava a ver. Pois. Olha, o Porto ganhou ao Benfica, já vai por 20 pontos. E então, olha, ficou a ganhar nesses empates. Não gosto nada do Porto, nem do Benfica. Estou-me a ver no porcaria hoje. Eu gosto do Benfica, não gosto do Porto. Oh. É. É. Olha, e então depois vai também introduzindo já a minha última escolha. Tenho uma surpresa para ti. É? É. E o que é? Bom, não te digo. Tens que adivinhar. Vais embora mais cedo? É... Não, não, porque eu tenho que ser eu a falar para explicar a música. Tu fala. Tu está bem. E então, no desporto, ontem, anteontem, anteontem tivemos um campeão do mundo, sabes o que é a Fórmula 1? Fórmula 1? Fórmula 1. Foi a primeira Fórmula científica a ser inventada. A outra. A outra, isso é a Fórmula 2. Não, a outra. Ah, é outra? A Fórmula 3. Ah! A Fórmula 1 é um campeonato de carros, papós. Sim, papós. E tivemos um alemão campeão do mundo, no domingo. Foi a reviravolta. O Schumacher. Ia ser... O Schumacher, não. Schumacher foi logo à vida na primeira curva, na segunda curva. Mas o Schumacher ainda corre com 40 minutos. Com 40 minutos? Com 40 anos. Com 40 anos ainda corre. Mesmo inteligente. Não corre. Está lá sentado a carregar nos pedais. Pronto. E a carregar nos botões para as mudanças. Que eles lá não têm uma alavanca de mudanças, como a gente. Não. É nos botões. Ah, não sabia. E então o Schumacher... Logo na primeira, na segunda curva, olha, bateu e já e foi-se embora. Foi a vida dele. Eu sei que foi embora mais cedo. Pronto, vês? Schumacher. Era como tu dizia, embora mais cedo. É o fazedor de sapatos. Olha, mas não foi Schumacher. Foi o Vettel. Sebastian Vettel. Ai, eu vi isso hoje! Vistas? Vi! Pronto. E então, o Vettel. Não é Vettel, é Vettel. Sebastian Vettel. É a mesma coisa. Mas eu li Vettel. Mas eu sei falar melhor porque eu sou mais inteligente. Mas não gosto. Nada, é mais burro. E o Vettel, então, foi campeão do mundo. De Fórmula 1, eu fiquei todo contente no domingo, quando foi campeão do mundo. Eu gostava de saber que houve um português lá no meio. Hã? É, 19 anos. Quem? Vai começar agora. Ah, vai fazer testes só. É a mesma coisa. A Félix da Costa. Mas esse não presta, é uma porcaria o Félix da Costa. Não vai passar nos testes. Não sei. Vai ser recambiado para casa. Não sei. Ou enviado para Angola, para Moçambique, para trabalhos forçados. Vai para a guerra. Vai para a guerra. Eu estive na guerra. Eu também. Fui enviado em 1902, um ano depois de começar em Moçambique. Pois. Eu também. Tiveste? Não te vi lá. Eu também não. Estavas com as pretas. Estava. Eu estava sempre no meio das pretas também. Engraçado. Sabes que eu devia fazer sombra. Ah. E então, além do Vettel, do Vettel, o guarda-redes do Sporting, um dos guarda-redes do futebol, o Wilder Brand, um alemão, foi assaltado nas ruas de Lisboa. Sabias? Não. Estás a ver como sou mais inteligente que tu? Não. Já sei mais do que eu. Mas ele foi assaltado. Roubaram-lhe o dinheiro da carteira. Os documentos não. Só que passava o dinheiro. Não são burros. Não gosto nada de dinheiro também. Sou anticapitalista. Ah, eu gosto. Gostas de dinheiro? Eu gosto. És um sacana. Dá-me todo a mim. Dou todo? Não tenho aqui nada. Não gosto de dinheiro, não com ele. Ah. Pronto. E então, esta escolha... Por que é que eu estou a falar na Alemanha? Esta escolha já devia ter sido na semana passada. Já vês? Mas porque ainda bem que não foi... Primeiro não foi porque eu esqueci-me. Só me lembrei no próprio dia, no dia 9 de novembro, que estava a ouvir o programa, é que me lembrei que no dia 9 de novembro era um dia especial na história internacional. E então... Quando é que foi 9 de novembro? Foi na semana passada. Em que dia? Na terça-feira. Ah, já sabe. Eu sei. Terça é a seguir a segunda, foi antes quarta. Pois foi. Pronto. E então, no dia 9 de novembro eu tinha a ideia que era um dia histórico, realmente era. Só me lembrei. Naquela de Berlim. Estás a ver como tu sabes? Estava a ver, estou a ver. Porquê é que também não falaste nisso na semana passada? Porque falei. Não, não falaste. Vamos ouvir a emissão da semana passada. Qual é que eu viste? A emissão dos Colhos. Ah, mas não falei aí. Ah, então quando é que falaste? Não falem para. Ah, mas eu estou a falar do programa estúpido, que é o nosso. Pois, mas a fã do Parem Par. O Parem Par não é porcaria. Os cortes que eu escolho eu é. Quantos cortes tu é? Quantos cortes eu não? Então esta semana não é porcaria? Não. Ah, então está bem. É uma vergonha. É uma vergonha. É como diz o reclame, é uma vergonha. É? Está bem. E então, no dia 9 mesmo, caiu o Muro de Berlim. Fez 21 anos na terça-feira. Mas por um lado, ainda bem que eu não escolhi na semana passada. Porque assim, o que vamos ouvir hoje vai fechar o programa de uma forma muito bonita. Já sei. O que é? Vai fazer uma bola de Berlim. Não. Não quero. Olha, a bola de Berlim também tem um buraco no meio. Não tem. Tem. Só serve as suas bolas de Berlim. As minhas bolas também têm buraco. E então, na semana passada fez 21 anos. Mas se eu tivesse escolhido na semana passada, não fechava o programa. E hoje fecha. Sabes o que é que vamos ouvir? Sabes ou não sabes? Não. Então vou-te dizer, sabias que no dia 9 de novembro porque foi de tarde, anunciaram que as pessoas da Alemanha Oriental, que é do Leste, podiam viajar à vontade para a Alemanha Ocidental. A Alemanha do Oeste. Uhum. Portanto, da Democrática para a Federal. E então, nesse mesmo dia, à noite, ao fim da tarde e à noite, começaram a ir para destruir o muro, as pessoas todas contentes, pessoas que nunca se tinham visto na vida, todas a abraçarem-se, no dia 9 de novembro de 1989. E no mesmo... Hã? Que estavam a abraçar? Porque eu estive lá em Brandim. Ah. Eu estava lá, nesse dia. Eu não. Estava... Hã? Eu não. Então estavas com as pretas ainda? Estava. Ah, mas a guerra já tinha acabado. Pois é. Mas tu ficaste lá com as pretas? Pois fiquei. Postas-te bem. E então, eu nesse mesmo dia, não, por acaso não estava no Parlamento, mas se tivesse, tinha visto uma coisa muito bonita. Sabe o que é que aconteceu no Parlamento Alemão? O Bundestag. Estás a ver? Não sabias que o Bundestag era o Parlamento Alemão? Foi que eu sabia. Ah, sabias? Já tu és inteligente. E então, no Bundestag, interromperam as discussões sobre o orçamento, na altura, e depois de um discurso, de um deputado, um ministro, não sei... Depois de um discurso, houve dois deputados que ao fundo da sala se lembraram de levantar e começar a cantar o hino da Alemanha. Nisto, toda a gente se levantou, as discussões, os discursos ficaram interrompidos e todo o Parlamento cantou o hino alemão espontaneamente. Momento lindo da história da Alemanha. Nisto, isto a 9 de novembro de 1989. Tu disseste, filho, que estavas lá, mas depois é que não estavas. No Parlamento não estava, mas estava em Berlim. Estava cá. Mas como é que sabes o que aconteceu? Porque eu vi. Viste o quê? Um vídeo. E eu vi, é o que vamos ouvir a seguir. O hino da Alemanha, cantar pelos deputados. Vai ser bonito para fechar o programa. É, que bonito. É, mais bonito que o bacalhau frito. Pois é. Conhece o bacalhau frito? Mora à beira do Gaudêncio. Eu sei, é o meu primo, o Gaudêncio. Não, o outro. O outro? É, meu tio, mora à beira do meu tio, não sabia. O outro. Ah, mora à beira do Rebeloso. Sim, o Gaudêncio. Não sabia. O bacalhau frito. Não sabia. Mora na casa ao lado. E então, hoje vamos fechar com uns deputados alemães a cantar o hino da Alemanha. Achas isto bonito? Por acaso, acho. Olha, eu também. Eu também vou cantar. Deutsche, Deutsche! Não, eles não. Eles não. Olha, eu estava a cantar o hino no tempo da Segunda Guerra Mundial. Parece que é o Hitler agora. Então eu vou cantar o atual. Blumen Glanza, dieses Glück. Não é disposto, coitadinho. Quem? Eu parecia que era... Quem? Não gostas da Alemanha? Gosto. Ah, então o refrão começa assim. Não é parecer que está a vomitar. É a letra da música. Sabe o que eu gosto mais na Alemanha? Quando vais embora para Portugal? É da Bola de Berlim e da Água de Colónia. Água de Colónia? O Colónia está em último no campeonato. Pois está. A equipa onde joga o Petit. Tem lá portugueses, pronto, dá nisso. Pois. É o pior país a jogar futebol no mundo quem é? É Portugal. Pois. Mas é o melhor a jogar futebol sem bola. Exatamente. É. E é o país com mais portugueses na seleção. Tem dias. O Brasil também tem muitos. E o Congo? O Bozingo é do Congo. E está na seleção. Nem sabe falar português. Olha, se sabes-te uma coisa... Não gosto de não falar português. Eu sei saber disso uma grande verdade. O quê? Disse que nós éramos o país que mais português tinha na seleção. E somos. Mas é Portugal. Pois é. Portugal é Portugal, mas agora vamos até a Alemanha. Está bem. Vamos fazer conta que hoje é dia 9 de novembro e vamos fechar a emissão de hoje a comemorar os 21 anos da queda do Muro de Berlim. Está bem. Foi um marco na história da abertura europeia e da queda do comunismo soviético, que caiu no ano a seguir, dois anos depois. Sabias disso? Sabia. Está bem. Tu és inteligente. Foi o Gorbachev, não é Gorbachev? Ah, como é que ele se chamava? Gorbachev, Gorbachev, é o que tu quiseres. A perestroika. É, pois. É isso. Mikhail Gorbachev. Eu estava numa casa de férias. Pois. Cortaram o telefone. Foi bem feito. E ele não podia falar com ninguém. Não pagou o telefone, era a PT. Estava a acontecer uma revolução na Rússia. Pois. Mas estamos a falar da Alemanha ou da Rússia? Da Alemanha. Da União Soviética? Sim. Está bem. Vamos lá. Aonde? Da Alemanha. Aí é o casamento? Sim. Na Alemanha os podem casar-se. Os homossexuais. Podem casar-se ou não? Não sabes? É burro. Dizem que sim. Não sei. Por acaso também não sei. Em Portugal e em Espanha podem-se. E as mulheres também. Pois podem. Quando se fala homossexuais, está-se a falar de mulheres também. Também. Homossexuais, já mesmo sei. Está a ver? Eu sei umas coisas. Sou inteligente. Olha, mas sabe uma coisa? O quê? A minha prima Maria... Casou com uma menina que se chamava Clara. Era uma amiga dela. A Maria? É. Maria Clara. Era irmã do Gaudêncio? Sim. Casaram as duas. O Gaudêncio também casou com um homem? Não. Oh, porquê? Porque eu não quis. Ele queria casar comigo. Só que não quis. Nós éramos primos. Não podiam. Mas não. Primos podem casar-se. Pois podem. Mas eu vou casar contigo na próxima semana. Até mas hoje não casaste com a Joaquina? Casei, mas isso foi para casa. E aí na rua, ela também, a gente encontrou-se casando. Apeteceu? Pois foi. Oh, então está bem. Fizeste bem. Então vamos ouvir o hino alemão. Ah. Vamos lá. Primeiro vamos ouvir um bocadinho do discurso, que é para contextualizar. E depois o hino da Alemanha. Mas olha, para que é isto? Não sei. É para a rádio? É. Não gosto nada de rádio. Olha, para depois as legendas. As legendas? Já ninguém percebe. O quê? Estás a falar alemão. O discurso. Ah, tenho que dizer. Willkommen zu zweiten Parte. Reparta também para ti. É isso. Não é reparta, outra vez. Willkommen zu zweiter Halb. Halb. Estou bem, obrigadinho. Estás bem? Estou bem, obrigado. Sabes o que é que eu disse? Disse bem-vindo à segunda parte. Eu já fui atrasado. Ah, pois foi. Mas podemos dizer, bis morgen, que é para amanhã. Ou então, bis nächste Woche, que é até a próxima semana. Sim, isso eu sei. Sabes dizer isso? Sim. Então diz. Will ist einer kühle Volkswagen Telefunken bei München. Beckenbauer. É, o Beckenbauer. O Beckenbauer também é bom. Não sei. Gosto mais de Donuts, mas o Beckenbauer é bom. Não sei, nunca comi. Nunca comeste? Beckenbauer não. A experimentar quando fazer Berlim. Já foste a Berlim? Já, comi bola de Berlim com buraco. Aí o buraco. Pois. Então vamos ouvir o hino. Vamos lá. Os deputados a cantar o hino no Bundestag, o Parlamento Alemão. Olha, e vamos dizer até para a semana ou não? Eu já disse. Então até nesta borra. O que é nesta borra? É, até a próxima semana. Então está bem. Mas voltamos na próxima semana. Quer dizer, depois disto acho que ninguém nos quer de volta. Vão deixar, é? Acho que não. Vamos dizer para tentar. Então está bem. Cá estaremos. Não é aqui, para a semana? Pois não. Ah, só vejo jogo em casa. Pois é. Ainda bem. Ainda vai ser pior. Pois vai. Ou com carego. Coitadinho. Mas para a semana não falo alemão. Mas gosto da Alemanha. A Alemanha gosta, é bom. Para a semana vou falar russo. Estás a falar russo? Não, mas vou aprender. Nesta semana? Sim. Então quando casares comigo já vais saber falar russo. Pois já. Vamos casar na Rússia. Pois vamos. Na Rússia deixam um casamento de homossexuais. Não, mas a gente fez casar escondidas. Casar escondidas. Pois. Então está bem. Ninguém vê. Chama o padre Gaudêncio. Está bem. Então. Ah, enfim, ouvintes. Pronto, vamos lá. Para a semana. Vamos voltar para a semana, não é? Então, não te despedas. Eu já me despedi duas vezes. Pronto. Ouvintes, foi um prazer mesmo estar convosco. Vamos ficar com o hino alemão. A Alemanha é bonito. É, vamos ficar com o hino da Alemanha. Cantado pelos deputados, este cantado dia. Pelos deputados. O hino... No dia 9 de novembro de 1989. Tinha eu... À noite. 64 anos. Não. Não sei se foi à noite. Pronto. Acho que foi um dia, por acaso. Foi o início da reunificação. É. E porque este é um momento sério, falamos a sério. Foi uma grande mudança na história. Foi não só a reunificação de um país... como o fim, na Europa, de uma forma de fazer política, não é? O comunismo. Não podemos dizer que foi erradicado do mundo, porque quer a China, quer Cuba, quer, por exemplo, o Butão, também é um país comunista, mas foi uma grande mudança. Foi a reunificação de um país e a dissolução de outro. Estimados ouvintes, tenho a continuação de uma boa noite e até para a semana. Diejenigen, die heute noch im Zweifel sind, dass sie wirklich zu Hause bleiben können, weil es sich lohnt, zu Hause zu bleiben. Alle diejenigen, die jetzt noch schwanken, bitte ich herzlich, bleibt daheim.